Oi! Genial. Ai, meu Deus. Ok. Eu sou péssima para imitar o Silvio Santos. Então... Não, você mandou super bem. Não adianta nem tentar. Eu só não entendi os grunhidos de gente maluca. É isso. E tipo, é só se, gente agir naturalmente. Se a câmera tivesse ligado, vocês iam ver meu braço balançando. Tô um doido aqui. Mas isso foi péssimo. Bom, você aí de casa deve estar aí, né, se perguntando por que de tanta animação, mas o caso é muito simples. É muito simples. Yeah. Segue faixa aí, gente. Depois de muito, muito tempo... O podcast da Liga dos Betas está de volta. Aê! Aplausos, aplausos. Merece, merece. Finalmente. Se você tá chegando agora e não sabe do que eu tô falando, deixa eu contar pra você um negócio. O BetaCast, ele foi criado uns poucos anos atrás e ele tem alguns episódios publicados no blog da Liga dos Betas. Então, assim, se você quiser dar uma stalkeada básica lá, pode dar. Enfim. Como nem tudo são flores na vida, a gente precisou deixar o projeto parado pra gente poder dar uma reestruturada geral nele, dar uma repaginada, porque ele tava precisando. Mas agora a gente tá de volta. Embora nós sejamos muito gratos por tudo que aconteceu no passado, né? A gente não tá aqui hoje pra falar do BetaCast do passado. A gente tá aqui hoje pra falar do futuro e, no caso, o futuro do nosso podcast. Calma, claro. calma. Vamos com calma. Espera Eita. Um segundinho. Alguém coloca um freio. Você tá falando aí das origens do BetaCast e provavelmente tem gente ouvindo esse podcast que deve estar se perguntando neste momento, o que que é esse negócio da Liga dos Betas? Faz assim, a gente vai resolver esse problema depois, né? Uma coisa de cada vez, meu querido. Vamos primeiro soltar a vinheta e depois a gente volta a conversar sobre isso. Solta a vinheta aí! Pra quem gosta de ler... E pra quem gosta de escrever... BetaCast! Vocês não estão vendo, mas eu tô dançando. O podcast da Liga dos Betas, do Near Fanfiction. Tudo bem que parece uma chamada de programa de esporte, mas esse é o espírito. Ouviu falar da gente, a Liga dos Betas é um grupo de escritores e leitores ligado ao site fanfiction.com.br, popularmente conhecido como Nya Fanfiction. Oh. É isso aí, Nya. Será que tem alguém que fala Naya? Naya Fanfiction. Que feio, Naya. Tem um vídeo sobre isso no canal do Nya no YouTube. Muito bom, realmente. Vão no canal do Nya e vejam. Confiram lá no YouTube. Mas enfim, voltando ao assunto, a Liga dos Betas, ela presta um serviço voluntário para a comunidade do site que necessita de suporte para a construção de textos ficcionais por meio de uma leitura crítica, em que, tipo, desvios de enredo, composição de personagens, além de desvios na gramática e ortografia são apontados. E assim, se você tá sentindo um déjà vu vindo aí no seu ser, no seu espírito aí, não é nenhuma coincidência, porque eu copiei e colei tudo isso que eu tô falando pra vocês agora do site do Nya. É porque essa era mais fácil, oficial, mais explicativo. Né? A descrição oficial da Liga dos Betas. Anyway, você pode buscar mais informações sobre a Liga lá no site, assim como buscar pela nossa ajuda lá também. Hoje em dia, a Liga dos Betas, ela tem diversos projetos internos, para os próprios membros da Liga, que fazem parte, e também projetos externos abertos para toda a comunidade do NEA, de outros lugares também. E o podcast da Liga dos Betas, aqui o BetaCast, ele é um deles, que foi criado com o intuito de trazer informação e conteúdo para todo mundo que gosta de ler e escrever, mas falando de assuntos de uma forma mais descontraída. Nessa nossa estreia, eu gostaria logo já de ir dizendo que o BetaCast, ele vai contar com a participação de 5 hosts maravilhosos, incluindo essa pessoa que vos eu fala. Eu adoro essa parte do Nossa, a modéstia é E a gente não... Infelizmente, a gente não vai estar sempre com todo mundo reunido aqui no bonde, né? Porque não tem condição disso acontecer sempre. Geralmente, o que vai acontecer? Nós vamos estar sempre em duplas e trazendo um convidado ou convidada para participar das nossas gravações. Então, aproveitando esse momento aqui que eu tô falando com vocês, eu já vou chamar esse povo aqui pra gente ir se apresentando pra vocês aí que estão ouvindo a gente. E como eu gosto de inventar algumas coisas, eu sou meio chata, eu vou deixar pra alguém me apresentar. Eu não vou me apresentar pra vocês agora. Eu vou querer apresentar uma pessoa agora. Tudo bem? Pode ser? Ok. Tá todo mundo preparado? Tudo bem, eu aceito as condições. Ok. Tá, então eu vou começar aqui. Vou começar a minha primeira apresentação. Vou começar falando de um ser da liga que é muito closeiro. Eu gosto muito dele. Entrou no mesmo processo seletivo que eu na liga. Já faz algum tempinho. Nessa indústria vital, como diria. Como diria minha amiga aqui. E, enfim, ele é o Gabriel. Olá. Oh, Gabriel. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Já vou começar falando que ele é muito importante na liga, ok? Ele coordena vários projetos dentro da liga. Sabe a page da Liga dos Betas que tem lá no Facebook? Então, ele é uma das pessoas que coordena a page. E ele também aqui no nosso BetaCast é o único representante da região norte do país. E não é índio. Ele é... Ei! É a... Olha, piada xenofóbica. Eu não vim pro BetaCast pra receber um comentário dele. Eu te amo. Não fica assim. E assim, gente, o Gabriel tem uns talentos maravilhosérrimos que posteriormente vocês terão a oportunidade de conhecer, como, por exemplo, cantar. Será que o cacique desligou o Wi-Fi? Tô vendo o Gabriel online. Alguém retira o Maicon do BetaCast? Gente, bom, mas assim, vamos parar com a briga, não precisam brigar. Agora eu vou deixar o Gabriel apresentar outra pessoa, tudo bem? Oi, então, gente. Então eu vou apresentar alguém muito bacana, que é o, dentro do nosso grupo do BetaCast, é o mais novinho na liga, que acabou de chegar, olha que coisa linda. Gente, eu tô sendo chamado de novinho. Novinho, ainda está nas fraldas. Nubi. Muito bom. Eu estou falando do nosso amigo Douglas. Eu? É, Douglas. Ele. Douglas. DG. O nosso host mais novinho na liga. Eu tive o prazer de poder mostrar os corredores da liga pra ele. E olha, não é pra nada não, mas esse menino é 10. Ele escreve, ele desenha. E ele inclusive faz faculdade de artes. Ele mesmo, o Douglas. Culto. Um menino. Obrigado. Ah, adorei. Né? Renomado. Tudo de bom. Gente, Romero Brito. Eu estou envergonhado. Gente. Minha arte. Eu vou vender minha arte na praia, gente. Romero Brito, minha arte. Adorei. Catrina. Bom, eu tenho que apresentar alguém? Ok. Como descrever esse cara? Escritor? Músico? Tecnista? Mestre de RPG, por Deus, ele seria até mesmo o meu advogado se não tivesse tanto ranço da aula de penal. Aquele cara provavelmente não dorme há pelo menos 48 horas. No mínimo. Eu tô sendo positivo aqui. Cobicei. E eu ainda tô esperando meu capítulo betado, senhor Malcolm Stewart. Eu me senti no amigo oculto, né? Viva! Sim, né? Esse rapaz. É, não, gente, é muita qualidade de jogo. Mas eu fui muito específico. Amigo oculto, geralmente, é umas paradas, tipo... Ele é um cara muito simpático. Tem duas pernas. Então, pessoal... Bom, gente, é muita coisa junta. Cobicei. Não, como assim? Calma. Eu não sou tão talentoso. Ele acrescentou coisas. Não, tem duas coisas aqui que são incríveis. Tipo? A parte das artes marciais e que não dorme há pelo menos 48 horas. Tipo, nossa, isso é delícia. É, essa nossa, parte é verdade. Disposição, colega. Eu sou taekwondista e tal. Bom, não vamos falar sobre mim. Vamos falar sobre a nossa próxima host. E, bom, como toda boa equipe, também temos nossas damas, que dão um toque feminino nas coisas. Esta moça, em especial, é minha senpai, por assim dizer, no segmento do apadrinhamento dentro da Liga dos Betas, onde a gente coordena os novatos que estão chegando. E, aliás, ela me ensinou muita coisa durante o período da seleção dos novos betas, nesse último processo seletivo, ah, e me fez chegar a um novo horizonte dentro da Liga. além de ser um amorzinho de pessoa, e eu não tô puxando o saco, eu tô sendo sincero. Tá, sim. Ela fala biscoito, como se deve falar. Ouviu, Ellen? Não é forma correta. Que horror. É a forma correta. Eu tenho um grave preconceito com quem fala bolacha. E, obviamente, eu estou falando da Clara, que não é gema. É a nossa viajante caribenha. Ai, que chique. Diretamente do atração internacional da Liga dos Betos. Ai, gente, que delícia. Diretamente do Caribe. Obrigada, querido. Eu também aprendi bastante com vocês e eu fico muito feliz que durante o período de apadrinhamento foi tudo tranquilo. E eu adorei essa parte do amorzinho, nossa, me senti agora. Tipo. Tá, olha só, eu quero falar de uma pessoa, aqui apresentar uma pessoa de suma importância, sendo esse projeto não teria a mesma graça, é isso mesmo, é ela. Ai, gente, olha, socorro. É a nossa chefe, que eu tenho obrigação de falar bem, que é quem? Ai, não é assim também, não. É a nossa desbravadora de podcast da Liga dos Betas. Bom, vocês podem até zonear que ela merece, né? Porque a Ellen, ela é beta, ela é coordenadora da interação junto com a fofíssima da Beijo, Evelyn! Faz comida dia de domingo pros parentes, tudo. Gente, não, isso eu não faço, não. Isso eu protesto, eu não faço isso. Mas, como ela não é perfeita, né? Infelizmente, o maior defeito da Ellen é falar bolacha. Vai te catar, Clara. Eu concordo. A verdade tem que ser falada, né, gente? Não vou nem entrar em detalhes no assunto, mas muito obrigada pelo elogio, Clara. Enfim, né? Eu tenho o nome de chefe aqui, mas todo mundo aqui tem liberdade pra criar nesse BetaCast maravilhoso. E no decorrer do ano, vocês vão poder conhecer um pouquinho mais de todos nós por aí. Bom, aqui a gente só falou dos hosts, mas nós também temos uma galera que é tudo de bom nos bastidores do nosso BetaCast. E eles são conhecidos pelo pseudônimo aqui, que eles acharam assim que o ar de mistério fica melhor assim nesse BetaCast. Que é a autora Rubi, que é a nossa capista de episódios, ela vai fazer o design das vitrines dos nossos episódios. E o Seiko Aori, que junto comigo ajuda nas edições aqui do BetaCast, fazendo toda a mágica aqui que vocês vão poder acompanhar enquanto estiverem ouvindo os nossos programas. Mas vamos tocar o barco e falar um pouquinho das novidades que vão rolar durante essa temporada de 2017, porque tem bastante coisa aí pra vocês saberem também de novidade pros próximos episódios. Bom, em primeiro lugar, avisar que o BetaCast vai ao ar quinzenalmente, toda quinta-feira, sempre de noite, porque nós aqui somos criaturas noturnas. Inclusive, a gente está gravando esse programa de madrugada. Não que venha um caso, mas só deixa aí no ar. Ou seja, uma semana sim, uma semana não, teremos a honra de trazer um programa novo para vocês, sempre com bastante novidades, interatividade e irreverência. Tudo bem que parece uma chamada de programa de esporte, mas esse é o espírito. Irreverência, né? Eu não tô vendo, mas eu tô pensando. Irreverência. Mas BetaCast não é só assunto sério tratado assim com austeridade, não. O BetaCast ele vai trazer quadro inusitado, tem o momento pelo amor de Deus, que nada mais é do que uma conversa bem-humorada sobre os, entre aspas, grandes absurdos que alguns autores eles têm colocado aí nas suas histórias. A gente também vai trabalhar trazendo para vocês o Adivinhe Se Puder, que são citações de livros, né, para uma brincadeira mais descontraída de o que é o que é, quer dizer, quem foi, quem disse. E por falar em quem disse, nós temos também o quadro de fofoca, que é espetáculo. Esse é bom. Esse quadro é polêmico, hein? Polêmico. Aí a gente vai ficar sabendo. Okay. A gente vai ficar sabendo das manias, curiosidades, novidades, tudo voltado pro mundo literário. Tem muita coisa legal vindo aí. Tem esse Beta Sou Eu, que é o nosso de frente com o Gabi. Quer dizer, de frente com a Ellen. E vai rolar resumão mensal. E vai ter resumão mensal dos destaques do blog da Liga. Nossa, tem muita coisa ainda por aí. E como diria um narrador de propaganda de concessionária, e não para por aí. Outra grande novidade que vocês verão por aqui nas semanas onde não vai ter Betacast, não será... Tambores, por favor. Audionovelas! Isso mesmo! Audionovelas! A gerente ficou maluca! Tudo pela metade! Eu tô me empolgando. Mas voltando aqui no quarto. As audionovelas vão ser postadas nos mesmos horários do Betacast. Nas semanas em que não tiver aquele Betacast maroto de Varga programado. Escritas pelo nosso time avassalador, sequestrado diretamente dos estúdios Televisa, os dramaturgos Zelir Leal e Paulo Melo, elas vão ter a duração média lá de 5 minutos. E vão ter temas envolvendo o mundo da escrita, o mundo da leitura e algumas dramatizações de coisas que geralmente acontecem entre nós, betas. Então vai rolar umas indiretas aqui e ali para todos atentos. Fiquem ligados. Bem, mantendo a coisa de locutor, é com você, Gabriel. Oh. Mas olha só. Gostou, né? Se você é que tá ouvindo pensou que a gente ia usar esse episódio aqui só pra falar de como vai ser o negócio, então, pensa de novo. Que a gente não acabou por aqui, não. A gente já vai aproveitar esse programa e já vamos lançar o primeiro quadro do ano, galera. Que é o Betas Respondem. Ai, demorou. Eita. Opa. Betas Respondem. Olha. Sim. Ah, deve ser tem medo bom. Das perguntas. Acho que o nome é bem autoexplicativo, né? Vocês perguntam e a gente responde. O Beta Responde acontece lá no grupo da SBLAN, que é o nosso grupo de interação no Facebook. Sempre que tem um quadro novo, a gente escolhe um tema e joga lá. O grupo, inclusive, está aberto para todo mundo que quiser entrar, inclusive você que está ouvindo a gente, que ainda não está no grupo. Pode pesquisar, vamos deixar o link ali para você. Você entra e já se prepara para o próximo Beta Responde que vai chegar lá para você mandar a sua pergunta para a gente, tá bom? E lá tem muita coisa boa além do Beta Responde, que vocês só vão descobrir quando chegarem lá, é claro. Vai ser surpresa. Agora, vamos pro primeiro tema? Vamos. Opa, tô pronto. Ai, que medo. Joga o tiro. O tema foi: o que você sempre quis saber sobre a Liga dos Betas, mas nunca teve coragem de perguntar? Abaixa que é tiro! Olha, eu fiquei sabendo. Pergunta pra ele. Gente, que as perguntas são assim. Mas vamos lá? Caramba! Tá, vai, eu gostei pergunta. Das perguntas, gente. Nossa! Olha, eu tô aqui. O pessoal é criativo, né? O pessoal é muito criativo. E aí, olha, já vamos começar com uma pergunta da Mary de Stell. Ela pergunta: quando os betas vão criar um projeto como os desafios do Niar e os concursos de verão pra gente? Maicon, responde aí. Maicon, eu senti uma certa seletividade aí. Será? Sentiu? Você escolheu, você me mirou, né? Se vira, bom, malandro. Essa é uma pergunta até curiosa, mas eu não posso responder ela toda, eu tenho que fazer um pouco de suspense, porque essa é a graça dos desafios que a Liga dos Betas lança, né? Eu não posso contar tudo assim. É, na verdade, é que o SBLAN e a comunidade beta como um todo está sempre pensando em novos desafios interativos com os usuários do NIA, Fanfiction, e também com os integrantes do grupo do Facebook. Né? A gente está sempre pensando numa maneira de colocar esses grupos para interagir. Mas... deixa eu ver, dentro da moderação da página da Liga dos Betas, também tem uns rumores de quadros mais interativos. Não posso contar. Boatos. Mas já tem uns rumores aí de que tem alguma coisa acontecendo. Eu sei, não vou contar. assim, mas de maneira geral, curiosos. De maneira geral, eu acho que vai ser um dos focos desse ano dentro da Liga dos Betas, uma maior propagação em mídias sociais e um alcance e interatividade maior, para unir a comunidade, por assim dizer. Bom, de qualquer forma, podem ter certeza que vão ter, sim, muitos desafios e concursos rolando por aí ao longo do ano. Né? A gente tem, sei lá, 300 dias para trabalhar ainda. E talvez, quem sabe, possivelmente, quem já foi do SBLAN e acompanhou o que foi o UFC Fanfic, pode ser que venha uma versão 2 aí. Aê! Quem sabe? Os organizadores. Gente, adorei esse projeto. Adorei. Ellen, tem uma pergunta aqui pra você. Oi. Ai, gente, a Marcela Uchoa, ela quer saber como é lidar com autores que não sabem receber críticas. Ai. Ui. Ui. É, vem por aí. Ai, essa pergunta eu achei ótima. Ainda mais porque eu faço parte de um dos projetos do Spilan, que ele chama Critique-me. E nele, a gente tem a oportunidade de criticar a história dos autores que se inscrevem lá no projeto. Por conta de não possuírem um beta para acompanhar a história deles de perto. Então, eles vão lá e se inscrevem no projeto. Mas lá, como é apenas um contato simples com o autor, né, que a gente cai, a gente faz a crítica da pessoa. Geralmente é 5 capítulos ou 5 mil palavras que a gente faz a crítica, faz um apanhado geral. E a gente não tem muito esse problema de o autor... que a gente cai não saber lidar muito bem com crítica. O pessoal que participa lá do projeto do Critique-me, eles são bastante receptivos, sabe? E, inclusive, eles têm a oportunidade de até de mandar um feedback pro projeto falando sobre o que ele achou da crítica que ele recebeu do beta, né? Que leu a história dele. Mas, assim, quando o assunto é um acordo de betagem completo mesmo, aquele feitinho lá pela página da Liga dos Betas, no site do NIA... Então a história ela é um pouquinho diferente. Afinal, se a história não for uma one shot, provavelmente o que vai estar acontecendo? A gente vai estar lidando com um relacionamento de vários meses. E se um autor não saber lidar com as críticas que poderão ser feitas para a história dele, é provável que a gente vai ter que segurar um belo de um abacaxi nas mãos. Primeiro porque criticar faz parte do trabalho de um beta. Oh, tem gente que não sabe disso, acredite. Tem gente que procura o nosso trabalho para ser uma espécie de corretor automático. Apenas. Sendo que, na verdade, nem trabalho nosso isso é. O nosso trabalho é olhar as falhas de enredo, construção de personagens, olhar coesão, coerência... E, querendo ou não, tudo isso, no fim das contas, vai acabar envolvendo uma crítica. E se o autor com quem a gente tá trabalhando acha sempre que a história dele tá aquela mil maravilhas e que o beta que não sabe de nada, eu já ouvi falar de história de gente que chão. Acha que o beta tá com inveja da história do autor. Não é assim. Então, qual o sentido de se ter um beta? Se você acha que a sua história tá perfeita, qual o sentido de ter um beta? Então, como integrante da Liga dos Betas, eu posso afirmar categoricamente que os nossos coordenadores gerais... Beijo, Salieri! Te amo! Beijo, Joãozinho! Os nossos coordenadores gerais, eles exigem de todos os integrantes da Liga extremo respeito com seus autores. Inclusive, se algum beta te desrespeitou, o seu dever é denunciá-lo lá no site. Mas... se percebermos que o nosso trabalho, o tempo que a gente está gastando para ajudar um autor, não está servindo de nada porque ele se recusa a aceitar as nossas sugestões e críticas que a gente faz, eu acredito que a maneira com a qual lidamos melhor é geralmente o quê? Conversar com o autor, primeiramente, explicar para ele a situação que está acontecendo, explicar novamente o trabalho que a gente faz para ver se ele entende isso, mas se ainda assim ele achar que não necessita das nossas sugestões e tudo mais, o que nos resta fazer é simplesmente romper a betagem com ele. Claro que de uma maneira respeitosa e amigável, mas não há muito que a gente possa fazer mesmo depois disso. É assim que a gente lida com quem não sabe receber uma crítica. Se o nosso trabalho está sendo em vão, infelizmente a gente tem que sair de cena, é isso. Concordo. Ok, vamos pro próximo da lista. Bora lá. Essa vai pro Gabriel. Ui. Dá um pepino pra ele. Dá um pepino. Você tá na mira dessa vez. Manda. O Nicolas Miranda tá querendo saber quantas vezes você já ficou sem paciência pra ler uma história porque ela tava mal escrita porque era chata ou coisas do tipo. Ai, gente. Nossa. Vamos... Revelação. Risando em ovos aqui. Risada de super vilão. Então, ai, gente, assim, eu vou até dividir aqui pra poder responder bacana. Vou pra mais fácil. Vamos combinar, gente. Se a história é chata, eu paro logo do início. Eu não vou continuar lendo uma história que não tá me agradando. Qual é o sentido de você continuar lendo uma história? Matemática simples. Se o negócio não tá indo. Pode até estar indo bem, mas tu não tá gostando. Você para na hora. Eu paro na hora. Aí eu acho que eu não tenho paciência com história chata. Pega aquele livro, pode ser livro, filme, okay, fanfic, chega, já começa chato, já pula e vou pra outro. Não vou perder tempo, não. Mas assim, se o Nicolas tá perguntando no sentido de betagem? Se você tá odiando a leitura da betagem? É o seguinte, eu como leitor comum, eu paro na hora. Agora, como leitor beta, quando eu recebo um capítulo do meu autor e a história ela tá ruim de ler, eu falo pra ele, gente. O lance, eu acho que o bacana da betagem é que você chega com o autor e fala as coisas pra ele. Coisas que ele não ia ouvir das outras pessoas. Ele fala, meu amigo, não tá dando certo aqui. Vamos rever? Adorei essa frase. Vamos, né? Rebobinar a situação. Porque às vezes... muitas vezes, o autor, ele é um bom... tem uma ideia boa, sabe? Ele só não tá sabendo direcionar essa ideia pra manter o leitor lá. Eu acho que esse é um do nosso trabalho como beta. É ajudar o autor a saber direcionar o leitor na história. Conduzir o leitor na história. Aí, mas agora, sem paciência muitas vezes. Já fiquei sem paciência, mas aí a gente respira, a gente bebe uma água. E a gente ajuda o nosso autor, porque é o nosso trabalho ajudar o autor, né? Acho que é isso. Claro. Uhum. Bom, respondido então. Próxima. Clara. Vamos pra Clara. Minha querida. Apontou logo pra mim. Arícia Oliveira. Tem uma pergunta um pouco complicada. Eu sinceramente, queria perguntar pro Gabriel, mas... que te leva a querer ser um beta? Como saber se servo ou não para ser um beta? E qual a coisa mais doida que um escritor já fez com vocês? Não foi só uma... Gente, foi um questionário. Qual a coisa mais doida? Eu passei por, tipo, dois leitores até agora, que eu sou um beta iniciante, eu já tenho história doida de escritor. Não, eu tenho uma que você não ia acreditar, depois eu conto aqui em off. Vai, responde. Vai, para. deixa eu ver. Olá, Arícia. Espero que você esteja bem. Obrigada por enviar suas perguntas. Eu já sei por que jogaram pra cima de mim, né, porque... por causa do processo de indução, tenho certeza. Mas vamos lá. O que me levou particularmente a ser uma beta, assim, sendo muito franca, foi um motivo bastante egoísta, tá? Eu simplesmente queria saber mais. Ah, mas aí eu poderia dizer que eu tinha vocação pra ajudar as pessoas, não sei o que, coisa e tal, né? Que até ia ficar mais bonito. Mas a verdade é que eu queria ajudar a mim mesmo em primeiro lugar, sabe? Então, assim, de certa forma, eu tava certo, isso aconteceu, entendeu? Eu aprendi muita coisa com o grupo da Liga, muita coisa mesmo. Assim, eu não imaginava que eu fosse aprender mais do que gramática, mais do que ortografia, porque você acaba ali inserido, você aprende mesmo, crítica literária e tal. Mas eu aprendi, assim... com relação à própria relação humana mesmo, saber lidar com as críticas negativas. Eu também tenho uma beta, e nem sempre ela me manda flores, né? Às vezes ela tira as pétalas e me taca os espinhos. Oi, Ellen! Tudo bem, Ellen? Sua linda! Então, eu aprendo muito e sempre. Como leitor beta, eu passei a ser mais crítica com os meus próprios textos, sabe? E eu sempre evito, assim, eu super evito coisas que eu sei que o leitor vai ter um derrame. Então... o Google pergunta, esse derrame é causado por o mesmo? Olha a polêmica. Olha aí. Polêmicas logo no primeiro programa. Se eu fosse pra causar o caos, eu nem apareço, né, gente? Tá, eu não vou responder isso, que isso vai levar uma outra discussão, um outro BetaCast. Nem começa. Ok. A gente não, então, não vai dar essa. Assim, sendo bastante franca, eu entrei pra aprimorar a minha escrita, e aí, logo de cara, eu já vi que a Liga não é escolinha pra beta, né? Quando você entra, você já tem que ter um nível, determinado nível de conhecimento da língua. Assim, claro que a gente aprimora toda vez que a gente pesquisa, então de tanto ficar pesquisando pros outros, algumas matérias elas acabam se fixando, né, na mente da gente. Então, claro. Assim, nunca mais eu pensei que vírgula era pra dar pausa em fala, que, tipo, ensinavam antigamente, sabe? Então, eu acho que é um processo de aprendizado mútuo. Agora, sobre o que você falou de estar apto, como saber se você está apto para ser uma beta, com conhecimento de causa, e muitos anos nessa indústria vital, não, brincadeira. Assim, você precisa ter bons conhecimentos da língua portuguesa, você tem que gostar de ler, você precisa gostar de ajudar o próximo, porque, assim, é um trabalho voluntário, tá? Aqui ninguém tá recebendo nem biscoito, Maria, com Guaracamp. E, assim, é tudo por amor mesmo, sabe? Não tem nenhum sanduichinho de queijo. Então, além de saber ser crítica e saber ouvir o autor, o que ele quer passar pra você, poder ajudar o teu camarada, entendeu? Você tem que saber isso também. De repente, foi como o Gabriel falou. Ele não tá sabendo como que ele vai colocar aquela situação ali. Ele tá precisando de ajuda pra escrever determinada coisa. Sim, uma segunda opinião é sempre bom. É, lógico, uma segunda opinião é tudo. E deixa eu ver o que mais que você perguntou. Ah, não, então, ainda sobre isso de como é que você sabe se tá apto ou se não tá, e depois você me procura, que a gente troca uma ideia melhor. Então, assim, de toda forma, isso vai não só pra você, Arícia, mas para as outras pessoas que estão ouvindo a gente. Tem que ficar ligado nas inscrições, que serão abertas periodicamente no site, no UNIA. E, assim, não deixa passar o prazo, se inscreve direitinho, veja se você cumpriu os pré-requisitos, que aí, consequentemente, a gente vai conversar mais adiante. Deixa eu ver aqui, a coisa mais doida, né? Foi a última pergunta. Nossa, eu não posso falar a coisa mais doida porque a classificação do programa é livre. Mas, assim, não, vocês não têm noção, meu bem, vocês não têm noção. É cada... Que medo! Boa! Mas, assim, gente. A segunda coisa mais doida foi quando a autora ela queria mudar o plot todo, né? O enredo todo, faltando 3 capítulos pro final. Que? E aí eu falei assim, aí eu falei assim, mas olha só. Louca! Mas como é que é isso? Aí ela começou a inventar uma história, assim, muito louca pra justificar essa mudança de rumo e tal. Aí não rolou, né? Lógico. Aí eu falei com ela, né? Gata, olha só. Senta aqui. Senta aqui, querida. Senta aqui, Kelly. Falei, vamos terminar essa parada aqui? E aí se passa, você faz um spin-off e tal, monta uma realidade alternativa, né? Se as personagens tivessem escolhido um outro caminho e coisa e tal. Tem várias maneiras de fazer as coisas acontecerem. Mas, assim, mudar o plot desse jeito... Não, sério, gente, eu ia ser muito cretina se eu deixasse ela fazer isso. Não, porque ela ia tomar muita pedrada do leitor. E, assim, os leitores não têm pena, não. É cada comentário... É cada comentário, tipo assim, lixo, fanfic lixo, que não sei... Olha, sabe, pesado, tem gente que... tem gente que pega super pesado. E tem gente não, que é tipo aqueles esculachos fofinhos, sabe? Ai, você tava indo tão bem... Quer dizer, agora tá indo tão mal. Gente, esses são os piores tipos de comentário. E assim, o beta... Eu gostava da sua fanfic. Eu gostava, exatamente. E o beta, ele também, ele tem que ser parceiro do, do autor, cara. Ele tem que poder tem chegar... Tem que comprar briga, né? É, e falar, lógico. Ele tem verdade. Que poder chegar e falar. E proteger o autor dessas coisas, sim, entendeu? Então, se você tá vendo que vai dar ruim, você tem que falar com o teu autor, ó, não faz isso. E assim, não, essa foi a coisa mais doida, mas tipo assim, a gente já tava juntas há um ano, e aí ela queria mudar tudo no final. Caraca. Aí era tipo um romance todo fluffy-fluffy, sabe? Aquela coisinha, todo amor, ufa, não sei o quê. E aí, de repente, ela quis brincar de Nicholas Sparks. Ah. Difícil, pesado. Clara, olha, sinceramente, resposta maravilhosa. Até abriu a minha vida, assim. Eu tô pensando até nas minhas histórias em fazer um spin-off de realidade alternativa. Ah, eu já falei. Isso, super funciona. Então, adorei. Super funciona. Bom, mas vamos lá. Douglas, agora eu vou soltar a bomba aqui na sua mão. Pode ser? E é outra pergunta da Marcela Ochoa, que só tá mandando bafo pra gente aqui hoje. Ô, Marcela. Pressão sanguínea. Eu tô sentindo a pressão sanguínea descer agora. Vamos lá. O fato de você gostar muito, assim, mas muito mesmo, da história que você tá betando, influencia na betagem? Ah, mas com certeza. Eu podia ser super politicamente correto, mas eu estaria mentindo. Não, influencia. Eu fico muito mais carrasco. Ai. Sério? Eu pensei que ele ia falar isso. Eu fico mais carrasco. Por exemplo, eu tô com esse autor. Ele tem essa ideia pra uma fica original que eu acho incrível. E eu tô sempre puxando a orelha dele, porque o conceito é tão bom, mas o vadio me entregou. O primeiro rascunho que ele tinha escrito, tipo, eras atrás. Aí eu me senti na obrigação de puxar a orelha dele. Já passei por isso. Qual é, cara? Tu me deixou empolgado. Você não pode me mandar um trem que tu escreveu 3 anos atrás sem revisão nenhuma e achar que eu posso trabalhar com isso. Ui. Tipo, era um parágrafo único. Eram 800 palavras de um parágrafo único. Então, cara, não dá pra trabalhar com isso. Resumo da ópera. Mandei ele reescrever. E quando ele reescreveu... Ai, já fiz isso. Quando ele reescreveu, ficou lindo. Aí eu descobri depois que não era só aquele primeiro capítulo que era de 3 anos atrás. Ele tinha tipo uns 6, 7 capítulos. Eu falei, reescreve tudo. Eu não vou nem olhar os próximos, reescreve. Como dizer que o nosso meme interno, véi, se vira! Se vira! Véi, se vira! Hashtag véi, se vira. Beijo, Salles. Beijo, Salles. Se vira. Sabe, eu tô há pouco tempo na liga, mas eu já notei que eu sou um beta enjoado. Eu quero ver as coisas sendo feitas direito. Se eu gosto da história, então, sai do caminho. Que eu vou ter que me aturar no cangote de vocês. Aí eu vou mandar shade pro Douglas agora. Não é só ele que sabe, que reconhece que é um beta enjoado. A gente já reconheceu isso também. Pronto, é mandei shade. Cara, se eu achar que precisa reescrever, eu vou mandar reescrever. Eu sou enjoado, mas cara, isso é pelo bem da fic, sabe? Não é? É porque você vê o potencial na parada e você quer ver o negócio direito. Você sabe que o cara escreve bem, né? Que ele pode escrever melhor. Pode fazer melhor, tenho certeza. Douglas, resgatando os autores do mar da mediocridade. Nossa, a nossa função, né? Minha função na Terra é. Ah, alguém dá uma capa pra esse homem. Ai, meu Deus. Mas assim, gente. Dá uma capa e liga um ventilador. Pode ser o. Nossa. Ah, o ventilador. Pode ser o lençol. 40 graus aqui. Oh, meu. Aí, ó. Douglas, quando vai betar, amarra o lençol. Amarra o lençol no pescoço. Não. Fala com o nada, nada de capas. Nada de capas. Ai, claro. Ai, gente, vamos para a próxima pergunta? A próxima. Vamos. E a última pergunta da Marcelo Shoa. Se prepara que já vem, alô, ó. Marcela. Tá em todas. Essa pergunta vai para Clara. E como ela mesma disse, com tantos anos nessa indústria vital, tem muita experiência. Então lá vai, Clara. A Marcelo Shoa pergunta: já aconteceu de você virar amiga de algum autor? Ai, Ai, meu Deus, Marcela. Marcela arrebentou na participação. Depois a gente vê aquele nosso jabazinho básico, tá, Marcela? Mandar um negócio. Sim, cara. Que isso? Os valores. Isso? Não, gente! Ela arrebentou, gente. Ela só fez pergunta sinistra mesmo pra arrebentar com a gente. Deixa eu ver. Não, mas essa não é difícil, não. Tá? Se eu virei amiga de autor, cara, eu sempre sou amiga dos meus autores. Sempre. A gente... Já aconteceu da gente trocar Facebook. Facebook. Zap Zap. Fala Zap Zap. A gente... Né? Zap Zap. Não, a gente... Sério, Facebook, WhatsApp. A gente fica falando mal dos outros, não. Peraí. A gente só comenta algumas coisas. Então, assim, A gente fica amigo, sim. Eu já me tornei beta de uma amiga que era autora e eu era super fã. Então, assim, não posso deixar de mandar um beijão pra ela. Evie Maciel, ó. Beijos, beijos. Te amo, sua linda. Eu acompanhava a Evie no NIA. Eu já era beta da Liga, né? Aí rolou de um dia eu pedir uma das histórias dela pra eu dar uma ajeitadinha. Não era muita coisa, não. Era coisa boa. Aí depois disso, cara, pô, nunca mais a gente se largou. Aí isso já tem. Isso já tem. Vai fazer 4 anos. Então ela. Mas assim que é bom, né? É, cara, virou uma amizade mesmo, da gente se encontrar em Bienal e tal. Nossa. Ela é lá do Sul, super bacana mesmo. E nunca nos largamos mais. Assim, e quando a relação começa com o autor me procurando como beta. Também já aconteceu de a gente se tornar amigo. Um beijão pras minhas meninas, a Rich, Totosa, linda, maravilhosa. Ela sempre fala do tio dela que sabe cozinhar. Aí teve um capítulo dela que rolou uma cena inteira numa cozinha e eu discutindo com ela e o tio dela lá do outro lado se metendo. Que isso? Aí a gente começou, a duelar, eu e o tio dela. Um negócio de uma tábua de carne no meio, sabe? Foi muito legal aquele dia. A gente tem umas histórias muito doidas, assim. A Laisla, que é a minha bebezinha, ela chegou agora na família. Ela vem indicada até pelo Douglas. Ah, ela! É ela. E eu só posso te agradecer, tá, Douglas? Porque ela é amor puro. Olha, eu já tava cheio de fix pra betar quando ela apareceu. Mas eu olhei a história, gente, essa história precisa ver a luz do dia. Aí eu cacei qualquer um que tivesse disponível pra poder cuidar da história dela. Não, e eu nem tava, né? Mas aí, tipo, mas quando você falou, quando você falou que a história se passava no Brasil. E tal, né? Nada de Londres, nada de Nova York. Nada de Londres, gente. Nada de... Ai, gente, não fala mal de Londres. Igual... Minha história que eu tô escrevendo é de lá. Não, nada contra. Mas o lance é que as pessoas não sabem escrever sobre Londres. É. As pessoas incorporam Londres. Eles fazem um Brasil com... com lugares turísticos diferentes. Niterói com... É aquela regra básica, né? Se você vai escrever sobre um lugar, você pesquisa antes. Já rolou, inclusive eu soube há pouco tempo, eu não vou dizer o nome nem da beta, porque senão vão saber logo, né? Mas que no sul dos Estados Unidos, lá perto de onde tem os furacões e coisa e tal. Flórida! A menina tava dizendo que Harvard. Ai, senhor. Já entenderam, né? Ai, meu Deus. Aí, tipo, aí a Beta falou pra ela, colega, vem cá. Não tô crendo. Vem cá, não faz assim com o meu coraçãozinho. Mas, mas tem umas coisas, assim, bem, bem pesadas, sabe? Eu já cheguei a perguntar, assim, uma menina. Eu falei, mas meu anjo, vem cá. Você já foi em Nova York? Aí ela falou assim, não. Aí eu falei assim, não, porque o restaurante que você tá dizendo aqui nessa rua, não, ele não tá nessa rua. Aí... Gente, vamos guardar essas histórias para outro Betacast, porque elas são maravilhosas. Elas merecem um Betacast só para elas. Merece. É verdade. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Sobre ser amiga, tem muita gente que passou assim por mim. Nós somos amigos. É, Gabriel, Thiago, Matheus, nossa, a Bíblia toda. É, Roberta, Mari. Gente, beijo pra vocês, ó. Vocês são muito fofos. Sempre vou lembrar de vocês com carinho. Voltem a escrever. É, claro que é possível ser assim, amigo, né, dos nossos autores. É uma super relação de confiança isso. Porque você coloca a tua criatividade na mão de outra pessoa, cara. Então, assim, ele tem que te ajudar a lapidar. Tem que ter muito carinho envolvido. É, isso do Douglas falar de mandar reescrever, inclusive, Douglas, com a Laisla, eu falei pra ela reescrever o prólogo inteiro. Não foi tipo assim, não foi aquilo, reescreve! Não foi na chibata, não, mas eu falei com ela, olha, eu acho que você pode melhorar. E aí eu falei, pensa direitinho com carinho. E aí ela foi, pensou, depois a gente trocou várias ideias a respeito disso e sobre outras coisas pessoais também. Então, assim, se dá pra ser amigo, claro que dá. Dá sim. Aí sim. Bom, pessoal, eu fui o último a entrar pra equipe do Betacast. Também sou novato na liga. E a chefia mandou dizer que o último é que paga o pato. Então... Eu não tenho nada a ver com isso. Você tem, sim, senhora, senhorita Ellen. Não tenho nada. Então, eu acabei encarregado de dar notícia pro pessoal de que tá na hora de dar tchau. Ah, por hoje. Mas já? Ah, mas a gente não começou a gravar há 3 minutos atrás? Como tá divertido. Tava tão legal. Ah, mano. Por isso que ouviram até aqui, primeiramente, vocês são os melhores. Beijo. Tá? Vocês são muito fofos. Segundamente... Não se esqueçam de dar aquela olhada no nosso Tumblr, o ligabetacast.tumblr.com. Gente, em nome do amor, acessa. Por favor, eu nunca te pedi nada, você que está me ouvindo. Eu nunca te pedi nada. Ah, vocês também podem dar aquela olhadinha no nosso iTunes e no nosso Feedburner, cujos links vocês vão encontrar na descrição desse episódio. É, visitem o blog da Liga. O endereço é ligadosbetas.blogspot.com. Liga dos Betas. Bom, que está aparecendo aí embaixo no seu vídeo. Aquela mãozinha, né? Apontando para baixo. Aqui embaixo no seu vídeo. Se vocês quiserem, eu recomendo. Interajam com a gente no Ask do Tumblr. Seria bem legal. Isso, não vai como anônimo não, tá? Bota a cara. Bota no cara sol. No sol. Bota a cara no Bota. Sol. Ah, eu também vou aproveitar e dizer que eu adorei essa primeira gravação com vocês, gente. O pessoal de casa ainda não sabe, mas a gente tá boas risadas aqui durante as gravações. Tudo cortado. E vocês... vão poder acompanhar essa zoeira nossa e também assunto sério aí durante os próximos episódios. Por favor, acompanhem, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar. Chamem os amigos também pra ouvirem. E não esqueçam que semana que vem já tem estreia da nossa audionovela maravilhosa. Audionovela. Não sei o que vai sair aí esse negócio, mas espero que saia coisa boa. Mandem dicas, mandem sugestões. Mandem o que vocês gostaram e desgostaram dessa versão do Betacast aí, nesse ressurgimento como a Fênix. Gente, tá aqui pra gente, melhorar. Gente, adorei. Sempre. É isso aí. Tchau, gente. Tchau. Até tchau. Até mais. Bye. Beijo. Bye.